Veja só, através desta ilustração que você vai ouvir, como duas pessoas gêmeas idênticas nascem na mesma situação, inclusive sem qualquer perspectiva de vitória ou de sucesso, e como a vida de uma pessoa pode ter um destino completamente diferente da outra por causa da sua fé, da sua maneira de enxergar o mundo. Pois bem, os dois meninos nasceram no mesmo dia, na mesma hora e do mesmo ventre e são iguaizinhos. E foram abandonados pela mãe e viveram até um ano de idade num orfanato, quando apareceu uma mulher que era faxineira. Seu nome era Mami Brown. Ela era solteira, não tinha família, uma senhora de cor, e adotou os dois pequenos gêmeos. E apesar de ser pobre, foi incutindo nas crianças os valores da moral e da fé. Um deles, quando cresceu, resolveu levar a sério aquilo que havia aprendido desde a infância. E o outro desprezou todos os ensinamentos da sua mãe adotiva. Aquele que era realmente sincero, acreditava em Deus, no Evangelho, nas promessas que o Senhor havia feito. Ele queria ser DJ, isto é, disc jockey. Ele queria ser locutor de FM. E desde pequenininho, ele ficava a noite toda com um radinho ligado no ouvido e procurava assimilar tudo o que os DJ faziam na rádio. E ele sonhava dizendo: um dia, Deus vai me ajudar e eu vou ser um grande disc jockey. E ele cresceu com aquele sonho. No seu quartinho, ele imaginava um estúdio de rádio. E ele imaginava a mesa com muitos canais, um microfone na sua frente. Ele pegava uma escova de cabelo, virava de ponta cabeça, segurava na mão e fazia de conta que era um microfone da rádio. E ali, ele soltava todo o palavreado, a ginga e as gírias de um DJ. E ele dizia para sua mãe e para o seu irmão, que era incrédulo: um dia Deus vai me ajudar e eu vou ser um grande DJ. A sua mãe achava graça e dizia: isso mesmo, meu filho, mas saiba que é difícil, precisa muito esforço, precisa muita determinação e muita fé. E o seu irmão descrente dizia: que disque jockey o quê? Olha a pobreza que nós vivemos. Olha só, você é faxineiro como eu, nós somos faxineiros igual a nossa mãe adotiva. Você não tem futuro não, rapaz, que é isso, tira essa ideia da cabeça. Mas aquele mocinho acreditava no seu sonho. E à noite ele praticava. Quando ele voltava do seu trabalho, ele sentava-se a uma cadeira, pegava a escova de cabelo, que já estava velha, surrada, mas era o seu microfone de estimação. Se imaginava no estúdio de uma grande rádio FM e ele ali apresentava o seu programa imaginário para ouvintes fantasmas e tocava músicas que não existiam. Mas ele ficava imaginando o dia em que aquele sonho iria se realizar. Ele acreditava, inclusive, numa passagem que está escrita na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Les Brown, e assim era o seu nome, Les Brown, ele olhava ali, via coisas que ninguém podia ver, acreditava naquilo que ninguém conseguia acreditar, e tinha certeza absoluta e esperava, com fé, que um dia o seu sonho iria se realizar. Quando ele se sentiu preparado, ele foi até a única rádio daquela pequena cidade e ele pediu para falar com o gerente da mesma. Quando ele foi atendido, ele disse: eu quero ser o disc jockey desta rádio. E o gerente olhou para aquele moço vestido de macacão, todo sujo, faxineiro, e disse: vem cá, você tem alguma experiência de rádio? E ele disse: muita, muita experiência. Ah, é? Que rádio que você já trabalhou? Não, nunca trabalhei em rádio nenhuma. Aí o gerente pensou: cada louco que me aparece. mas eu vou ter paciência com ele. Olha, como é seu nome? Ah, meu nome é Les Brown. Les Brown, faz o seguinte, vai se preparar primeiro e quando você estiver pronto, volte aqui. Sim, senhor, muito obrigado. E o gerente pensou que com aquilo havia se livrado do Les Brown. Mas no dia seguinte, na hora do almoço, o Les Brown apareceu. Pediu para falar com o mesmo gerente. E quando foi atendido, disse: e então, já vou ser contratado como DJ dessa rádio? E o gerente falou: meu amigo, você ainda está muito verde. Quando você se sentir preparado, volte aqui. No dia seguinte, na hora do almoço, o Les Brown volta e pede para falar com o gerente. E ele diz: e então, vai me contratar? E ele fez isso durante uma semana inteira. Até que o gerente da rádio disse: olha, não vou te contratar como disc jockey, não, mas você vai trabalhar aqui na rádio, tá bom? Você começa amanhã, mas sem salário. Primeiro eu quero fazer uma experiência. Ah, é? Vou começar a trabalhar na rádio? E o gerente falou: vai sim. Esteja aqui amanhã bem cedinho. O Les Brown voltou para casa e disse: mamãe! Mamãe, vou trabalhar na rádio! Virou para o seu irmão descrente e disse: mano, vou trabalhar na rádio, começa amanhã cedo. E no dia seguinte ele colocou a melhor roupa que tinha, foi para a rádio. Mas quando ele chegou lá, o gerente disse: você vai ser office boy aqui, tá bom? Você vai fazer tudo o que os funcionários da rádio te pedirem para fazer. Ah, tá bom. E quando é que eu vou falar na rádio? Não, meu amigo, você não vai falar. Você vai trabalhar de contínuo, de office boy, você vai ser o nosso mensageiro. E o Les Brown pensou: tudo bem, já é um começo, mas um dia eu chego lá. Então ele estava feliz de trabalhar dentro da rádio, de viver naquele ambiente, e fazia tudo, principalmente o que os outros disc jockey pediam. Quando algum locutor tinha que trabalhar direto no estúdio e não tinha tempo nem de sair para almoçar, o Les Brown era chamado para buscar um lanche na padaria ou então na lanchonete. E ele ficava feliz quando entrava dentro do estúdio, o DJ falando, e ele chegava ali vagarosamente, colocava sobre a mesa o lanche, o refrigerante, e discretamente se sentava do lado e ficava olhando. O DJ experiente, falando ali no microfone de verdade, mexendo naquele monte de botões, e ele ficava fascinado, e ele procurava ver cada botão que o DJ apertava, e como ele fazia, e como lançava a música, e ele ficou assimilando ali, e ficava dentro do estúdio até a hora que o DJ falava: tá bom, meu amigo, obrigado pelo lanche, pode sair. E ele saía. E ele ficava feliz quando era chamado para trazer um copo de água para o disc jockey. Ele ficava muito contente, entrava no estúdio, respirava aquele ar, sentia aquele clima. Ele via que o seu sonho estava ali, era aquilo que ele queria na vida, ele queria ser DJ. E ele trazia o copo com água, colocava delicadamente ao lado do disc jockey e sentava-se numa cadeira e ficava espiando o homem trabalhando. Ah, um dia eu vou fazer isso, ele pensava. E observava a distância que se mantinha do microfone, os botões que se apertavam, como que se falava. Ele ia assimilando aquilo até a hora que o disc jockey dizia: tá bom, Les Brown, pode sair. E ele saía do estúdio. E ele ficava do lado de fora do aquário, e assim que se chama aquele local de vidro onde o locutor fica preso apresentando o trabalho. E ele ficava espiando pelo vidro e se imaginando ali dentro, e sempre fazia um sinal para o disc jockey dizendo: quer água? Quer um café? Só para ter a chance de entrar lá dentro. E ele voltava para casa e colocava em prática no seu estúdio imaginário tudo aquilo que ele tinha visto o disc jockey fazer durante o dia. Pegava sua bela escova de cabelo que usava como microfone, apertava aqueles botões imaginários e falava do mesmo jeito, mas o seu irmão do outro lado batia na porta e dizia: ô, office boy, faça silêncio aí que ninguém consegue dormir. E a mãe dele dizia: Les Brown, vamos dormir, nós já estamos cansados. Mas ele estava tão envolvido com o seu sonho que ele nem se importava e nem parava, e continuava ali apresentando seus programas imaginários, e no dia seguinte ia todo feliz para a rádio. E ele foi cativando de uma tal maneira a confiança de todo mundo, que um dia o gerente da rádio falou assim: Les Brown, tem uma banda famosa, The Supreme, chegando aí, e eu não tenho ninguém para buscá-los no aeroporto, pegue o carro da rádio e vá buscá-los. E ele foi buscar aquela banda, que ele era fãzão. E ninguém havia perguntado para Les Brown se sequer ele tinha carteira de motorista. E ele não tinha. Mas a confiança era grande, ele fazia aquele trabalho, ele carregava no carro aquelas bandas famosas, aqueles cantores famosos, e ele foi cativando todo mundo. Num sábado, quando somente Les Brown e o Rock, o disque jockey da rádio, estavam trabalhando, estavam no prédio da rádio, num sábado à tarde, aquele disque jockey, o Rock, começou a beber, beber durante o expediente, beber durante o trabalho, e começou a se embriagar, e a sua voz foi ficando pastosa no ar, foi ficando cada vez mais embriagado. Ele ia dar a hora e falava assim: agora, 3:25, e a sua voz foi saindo no ar completamente embriagada. O gerente da rádio, que estava em outra cidade naquele momento, pegou o telefone, ligou para a rádio e o Les Brown atendeu. E o gerente disse: Les Brown, eu estou ouvindo a rádio. O Rock está completamente bêbado, não tem condição de continuar no ar. Pegue aí a agenda da rádio, ligue para algum disque jockey e peça para vir urgente à rádio. Vê se você consegue localizar alguém, traga urgente para a rádio. O Les Brown falou: sim, senhor, e desligou o telefone. Ele ficou pensando: peraí, eu vou telefonar para chamar outro disc jockey para chegar aqui? E o camarada vai demorar, sendo que eu já estou aqui? E o Rock está bêbado no ar? Não, não, não. Essa é a chance da minha vida, eu não posso fazer isso. Aí ele pegou o telefone e ligou, ao invés de ligar para um disc jockey, ligou para sua mãe. E ele disse: mãe, chama aí o meu irmão, chama a namorada, chama os vizinhos e vai todo mundo para o terraço, porque eu vou entrar no ar. Liga bem alto a rádio aí. E a mãe dele falou: é mesmo, meu filho, que bom, graças a Deus. Aí ele pegou, ligou de volta para o gerente da rádio e falou: olha, eu estive pensando, essa é a chance da minha vida. Eu não vou chamar nenhum disque jockey porque eles vão demorar até chegar aqui. O caso do Rock é lamentável, ele está completamente bêbado no ar. Se ele demorar mais meia hora lá, vai ser um vexame. Então, eu mesmo vou entrar no ar agora. E o gerente falou: que é isso, Les Brown? Você nunca apertou um botão lá dentro? Ah, mas eu sei. Eu sei como é que se aperta os botões. Mas você nunca falou no microfone. Não, mas eu já aprendi como é que é. Deixa comigo. Faz o seguinte: fica me ouvindo aí, tá bom? Se não gostar, aí chama outro disc jockey. E o gerente falou: mas você sabe pelo menos apertar os botões lá? Sei sim, fica aí ouvindo. Aí o gerente falou: seja o que Deus quiser. E essa era a palavra-chave. Era da vontade de Deus. E o Les Brown, como servo de Deus, como pessoa que tem fé, entrou feliz naquele estúdio, fechou silenciosamente a porta, chegou perto do Rock, que estava bêbado, até babando ali na mesa, puxou a sua cadeira delicadamente e disse: Rock, descansa aqui do lado um pouquinho, tá? E ele puxou uma outra cadeira, pela primeira vez sentou frente a frente com um microfone de verdade, olhou aqueles botões, esperou a música acabar. Aí ele entrou no ar dizendo: atenção, aqui é o Les Brown. Nunca existiu outro antes de mim e nunca haverá outro melhor do que eu. Sou jovem e solitário, mas estou cheio de amor para dar. Agora, 16:20. Essa está rolando especialmente para você, direto para o teu coração. Guarde o meu nome, Les Brown. Eu sou o teu amor. Pá, soltou aquela música, não é? E nem preciso te contar o resto. Les Brown abafou. Ele adotou o nome até de Elby e se tornou um locutor muito famoso nos Estados Unidos, um grande orador. Foi trabalhar em grandes FMs, contratado para grandes emissoras e teve inclusive o privilégio de possuir programa na televisão. Tornou-se político, um homem de sucesso e principalmente pôde retribuir a sua mãe adotiva, tirando ela daquele emprego sacrificado, dando para sua mãe adotiva uma linda casa. E ele realizou o seu sonho, porque acreditou nesta palavra que eu quero repetir para você. Preste atenção. Você tem um sonho? Então sonhe, mas sonhe em cima da palavra de Deus, em cima de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você estiver visualizando, se você estiver crendo, se você estiver esperando, se você estiver confiando, então vá em frente, porque em Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu sonho vai se tornar realidade.